A mais um Sporting 160. Hoje começamos com a música do Sporting, Geração em Geração. Espero que tenham gostado, a música é realmente um espetáculo. Uma pequena homenagem à banda. A nossa convidada hoje é uma leoa com garra, Marta Spínola, do blog És a Nossa Fé e do blog Da Vida de Pi. Marta, boa noite, obrigado por teres aceito o convite. Olá. Foi um fim de semana difícil, viste o jogo? Vi mal, estava num sítio com muita gente, vi, mas pronto, foi difícil, claro, é sempre difícil, não gosto nada que o Sporting não ganhe jogos e sobretudo da maneira que foi, não é? Que deixa-nos um bocadinho angustiados não ver atitude, não, desta vez não há muito onde atribuir culpas que não seja à equipa, não é? À performance do Sporting, isso custa-me um bocadinho. Custa-te dormir num, após um jogo destes? Às vezes. Depende se vou muito às redes sociais ou não. O que é que costumas fazer depois de um jogo destes? Só por curiosidade. Eu, por exemplo, só leio mesmo o Rogério Casanova em dia de mau resultado. Costumas Sim, é verdade. Assim, o Rogério Casanova é um bálsamo nestes dias, é verdade. Eu, como estava com muita gente, não pude esconder-me e fugir e ficar quieta e calada, mas normalmente prefiro não falar muito sobre o assunto, ler só aquilo que, como o caso do Rogério Casanova, que pronto, sempre faz algum, sempre nos faz sorrir nestas alturas, mas prefiro estar quieta e calada no meu canto. Muito bem, Marta. Pedro, o nosso enviado especial às chaves, boa noite. Exato, boa noite. Focando só o aspecto exibicional, para já, lá iremos depois a outros assuntos, a tua opinião, quem esteve lá no estádio, ao frio, a tua opinião sobre a exibição? Olá, boa noite, João. Boa noite, Marta. E boa noite, Zé. Atitude. A Marta acabou por utilizar aquela palavra que eu também utilizei no texto referente ao jogo, atitude. Falta de atitude, para mim, foi talvez o que me deixou mais triste deste jogo. Eu, se me permites aqui só 3 minutos rápidos, porque nem toda a gente obviamente não lê o meu blog, não lê o que eu escrevi, mas deviam. Eu gostava só de contar muito rapidamente em 3 minutos como é que eu arranjei os bilhetes e como é que se passou todo este dia. Isto foi combinado logo quando saiu o calendário, alguns amigos de Lisboa, nomeadamente o João Oliveira, que até está aqui no chat do programa e amigo. Está aqui no chat, já lhe desejei boa noite, exatamente. Perguntou logo como é que era da ida às chaves. Houve muita gente que estava com muita curiosidade e muita vontade de ir a Lisboa. Era um jogo interessante, 18 anos depois voltar a uma cidade daquelas, ainda por cima em janeiro, porque eu acho que ir a Chaves, só faltava mesmo de ser a nevar. Eu, para mim, era o jogo perfeito, era ir a Chaves a nevar. Nós vamos sempre em janeiro, não é? Vamos sempre no inverno a Chaves. E é excelente, acho que aquilo devia ser quase obrigatório. E eu estava a combinar a viagem com o João Oliveira, ele vinha de Lisboa e depois íamos aqui para Chaves. E tipicamente eu compro os bilhetes no Solar do Norte, aqui no núcleo do Sporting no Porto. Desta vez os bilhetes, por incrível que pareça, não vieram. Portanto, eu fui à rede social, neste caso ao Twitter, tentando arranjar ajuda, já que tenho quase 18 mil seguidores, podia ser que alguém me conseguisse ajudar. E apareceu o Roberto no Twitter, que em 3 minutos ou 4 me arranjou 2 bilhetes. O Roberto vinha de Faro para ver o Sporting a Chaves, saiu às 8h30 da manhã de Faro, encontramos-nos com ele em Valongo, onde fomos almoçar. E tive daquelas perguntas que eu fiquei incrédulo e mostra muito o que é o Sportingista. Eu cheguei ao restaurante, sei o conhecer, olhei para a mesa, vi pessoas. Eu e o João entramos com as camisolas de Sporting vestidas, portanto perceberam logo que éramos nós. E eu, quando cheguei à mesa, antes de cumprimentar toda a gente, a primeira coisa que o Renato me diz foi: então, vocês não querem ir ao Cazaquistão ver o futsal? Pá, eu fiquei incrédulo a olhar para eles e disse, pá, antes que eu dissesse qualquer coisa do género, pá, até gostava de ir e tal, pá, entre várias coisas que não me permitem ir, provavelmente se calhar uma delas seria o dinheiro e a disponibilidade, eu nem tive tempo para responder, porque fiquei assim, então, pá, nós vamos uma semana, eles eram quatro, vamos uma semana, tiramos uma semana e vamos lá ver os jogos todos e, pá, isto vai ser espetacular. Portanto, eu estava ali na mesa, um gajo que me arranjou dois bilhetes, arranjou, eu paguei a 13 euros, a diferença era arranjar bilhetes a 13 euros, que ia ao Cazaquistão, vinha de Faro, ainda tinha mais 2 horas de caminho para ir a Chaves, e ainda ia passar por Mirandela, opa, e isto, e portanto, tu quando passas por este dia, e depois o jogo, e aquela animação toda, o comer e o beber, o ver o jogo, e chegares ao final... E percebes que não houve atitude dentro de campo, pá, isso custa muito, percebes? E para mim, pior do que nós nunca gostamos, obviamente, de nem sequer de empatar, quanto mais perder, mas há jogos em que tu perdes e pá, diz assim, a equipa esforçou-se, sei lá, a derrota o ano passado na União da Madeira, que fizemos, sei lá, pá, 30 e tal remates, uma coisa do género. Pá, percebes? Agora, este jogo não, há ali falta de atitude, há ali algo que nós já tínhamos falado aqui, mas muito mais relacionado com os suplentes e a oportunidade que eles tinham e que não era aproveitada, mas nota-se cada vez nestes jogos alguma dificuldade, alguma falta de atitude, ainda por cima, sabendo que o rival que está em primeiro lugar acaba de perder pontos e nós tínhamos uma possibilidade. Portanto, falta de atitude, muito triste. Quem foi lá, os milhares de adeptos, os quase 7 mil que lá estiveram, muitos também de Chaves, obviamente, não mereciam esta atitude em campo. E, portanto, para mim é a primeira crítica, sem dúvida, que me dói muito. Eu no final com o João nem fomos passamos pela caminhoneta, mas continuamos porque não, os adeptos têm todo o direito de reclamar dentro daquilo que é a sua vontade também de mandar cá para fora tudo aquilo que sentem naqueles 90 minutos, e acho que o devem fazer depois de jogos, nunca durante, acho que depois é um bom momento, mas naquela altura já não estava com vontade, acho que já a falta de atitude deixou muito chateado mesmo. Só queria aqui agradecer a todos que nos estão a ouvir, mas também especialmente a várias pessoas que estão a ouvir-nos desde o Brasil. Desde o Brasil, Maputo, Marcelo. Califórnia. Maputo, Moçambique, Califórnia, Londres, com a Ana Garzin, penso que será em Londres. Portanto, Sporting se sente em todo o mundo. Fico mesmo satisfeito e contente com esta grande propagação de sportinguismo por todo o planeta, por assim dizer. José, boa noite. Olá, boa noite e uma boa noite muito especial para a Marta, que fez o favor de participar connosco aqui nesta conversa. Ia ser a nossa primeira convidada, mas por motivos exatamente. E a todos aqueles que nos acompanham nas diversas plataformas onde é possível. Boa noite a todos. Zé, para ti uma pergunta assim difícil, que é mais um jogo em que acabamos com 10, mais um gol consentido nos últimos minutos. Faltas tu a festa, equipa? Uma equipa que tem, entre aspas, obrigação de ganhar em função do resultado do comandante do campeonato e depois não ganha... A conclusão imediata é que lhe falta algum ou não, ou até bastante estofo. Eu não sei muito bem como é que é dizer, porque sinto-me assim um bocado fora do contexto, mas eu não acho que a esta equipa faltou atitude do ponto de vista de correr e de querer ganhar e por aí fora. Eu acho que faltaram argumentos técnicos e argumentos coletivos. Fez muita confusão perder este jogo, porque no final do jogo a sensação que é comum a todos nós, de desperdício, de desilusão, era tão grande que eu não fui capaz de ter uma de discernir e de conseguir perceber o que é que tinha falhado. E dei-me ao trabalho de rever alguns lances e depois, não satisfeito, revi praticamente o jogo todo. E a conclusão a que eu cheguei é que E lembrando, pondo em pano de fundo aquilo que era, que foi a nossa participação o ano passado, é que nós estamos muito mais desorganizados do que aquilo que éramos e muito mais desorganizados nos variadíssimos aspectos e nos variadíssimos momentos do jogo. Eu lembro-me, houve muitas críticas à forma como soframos o primeiro golo. Parece que há ali um deixar correr. E eu não vejo isso como um deixar correr voluntário. É uma desorganização no momento em que perdemos a bola. O jogador do Chaves pôde fazer aquele caminho todo. Porquê? Porque o nosso defesa esquerdo e o Campbell estavam completamente fora do lance, com dois passes. A bola foi colocada lá à frente. Foi notória, dá a impressão que há assim um certo laxismo, mas no fundo o que é que acontece? Há ali um lance em que o Chaves consegue construir uma situação de finalização que ainda por cima o jogador do Chaves salta com o nosso jogador mais pequeno, que é um sortilégio, mas provavelmente não aconteceu por acaso. E reparei depois, no segundo golo, uma situação muito, muito semelhante. Aí há a desculpa de estarmos a jogar já com menos um jogador, é certo. Mas há também uma situação, portanto, o golo nasce de uma situação em que a equipa está completamente deslocada para o nosso lado esquerdo, exatamente, e quando a bola chega através do corte do Coates ao jogador de Chaves. Ele remata praticamente sem oposição. E depois tem destas coisas, provavelmente foi o melhor gol da vida dele e não se voltará a repetir. É aquele clássico, Mas não é aquele clássico que dos nos aleia artistas que nos Sporting. fazem sempre coisas incríveis contra nós. Mas isto para dizer o quê? O ano passado era exatamente o contrário. Quando nós perdíamos a bola, a equipa estava imediatamente organizada para fazer oposição e para reagir à perda da bola. O que está a acontecer este ano é exatamente o contrário. Nós não sabemos, não reagimos à perda da bola como deve ser, não sabemos ocupar os espaços e a nossa defesa é uma verdadeira avenida. O Bruno César foi um bocado castigado, mas o Bruno César até acabou por fazer uma boa segunda parte, quanto a mim, uma relativamente boa ou razoável segunda parte, porque depois, do lado dele, tinha um jogador que, apesar de não estar a jogar grande coisa, dá muito mais segurança defensiva, é muito mais inteligente ocupar os espaços, quer ao nível lateral, quer mesmo ao nível interior, e dá-lhe muito mais apoio. Vocês devem se lembrar, certamente, do primeiro gol que sofremos em Vila do Conde, justamente com os mesmos jogadores, com o Bruno José, César. não nos queiras fazer lembrar de Vila do Conde. Epá, eu sei que é Estávamos lá os doloroso. três, ainda por cima. Estávamos lá os três. Eu sei que é doloroso, mas é tirado Não. quase a papel químico. O Campbell não passa da linha de meio campo para ajudar o Bruno César a defender. Os adversários constroem ou maiorias ou situações favoráveis para executar praticamente sem oposição. E depois as coisas acontecem. Não pode ser estranho. Nós estamos a sofrer muitíssimos golos e tem muito a ver com isso. Vamos já também falar disso da estatística Ok. e Eu depois, mais tarde, gostaria de falar de outra questão que tem a ver com o facto de estarmos a marcar poucos golos fora, mesmo em é isso que casa vamos estar. falar. Eu tenho aqui a estatística Ok. e vou-te até questionar. Por acaso a pergunta está direcionada para ti. Deixa-me só aqui questionar a Marta em termos do jogo. Marta, pronto, viste mal o jogo, estavas acompanhada, obviamente estavas num sítio público. Se fosses tu, tinhas tirado o Bas Dost? Não, não tinha, não, de maneira nenhuma, nesta altura, nesta fase, não teria. Até porque o André voltou a. Ainda não vimos tudo do André, não é? Vemos muito pouco, e o André voltou a falhar um golo, isso eu vi. Falhou ali um golo fácil, parece-me a mim que é fácil, e portanto, não teria tirado, porque neste momento dependemos um bocadinho dele. É triste, eu sei que é triste, mas acho que dependemos. Tem um peso muito grande na equipa. Claro. O que é que achas de Bas Dost? Foi uma contratação realmente, se calhar, Foi. a única Quando mais. saiu, sim, quando saiu o João Mário e o Slimani, eu achei que ia ter muitas saudades dos dois muito tempo, e do João Mário continua a ter, naturalmente, Mas o Slimani, apesar de eu gostar muito do Slimani, era dos meus jogadores preferidos do Sporting, admito que senti menos tempo saudades dele. Porque e o Basos tem cumprido aquilo que é pedido. Não tem culpa de não lhe chegar mais vezes, não é? É uma coisa que está em falta. Mas quando é solicitado, normalmente cumpre. Eu acho que, pronto, não se lhe pode pedir muito mais. Já conhecias Basos antes de ingressar no Sporting? Eu conhecia-te quando ele jogou connosco, não é? Sim, para a memória também. Exato, se calhar também não queremos voltar a lembrar disso. Pois vai ser assim o problema. E em relação às outras contratações, tens assim algum outro jogador que aches que realmente tenha sido uma boa contratação? Eu gosto do Campbell. O Campbell é deste ano, não é? Estou um bocado confusa com isso. Sim, gosto do Campbell, acho que gosto. Mas o Campbell tem tudo para ser aquele jogador tipo Oceano, que é ora se gosta muito, ora se está irritado com ele. Acho que ele tem muito esse tipo de perfil. Mas tenho gostado dele. Gosto daquela atitude e daquela garra dele. Às vezes é um bocadinho, entusiasma-se um bocadinho. Com a bola. Nas fintas, não é? Exato, não mede bem as consequências e nem sempre estamos a ganhar quando ele faz isso, portanto precisa um bocadinho de mais de maturidade, talvez, mas ou então não, ou então vai ser sempre esse tipo de jogador, mas gosto dele. Do resto, admito que acho que também ainda não vimos o suficiente, se calhar também não é muito justo estar aqui a analisar um castanhos assim quando vi poucos minutos dele. E em relação a alguns, poucos minutos vimos todos, não é? Tipo Mel e Petrovic, poucos minutos já vimos. Portanto, tens assim alguma expectativa sobre esses jogadores? Achas que vão, que Mel será obviamente uma saída, Petrovic também. Achas que Sim. devíamos ir ao mercado já colmatar essas saídas? Pois, se calhar sim, não sei, não sei bem. Acho que sim, acho que se eles saem, temos mesmo que trazer alguém que possa substituir, ou então, sei, buscar os miúdos que estão fora, não é? É sempre uma alternativa. Eu sou sempre a favor disso. Acho que os que estão fora devem sempre voltar mais cedo ou mais tarde. Se os pudermos ir buscar e se houver alguém para esses lugares, ótimo. Senão, não sei muito bem. Porque Pedro. também o que eu acho que se passa, desculpa, não sei, eu não quero dizer que há uma teima, mas há aqui um desencontro, vá, de interesses de adaptar os jogadores a um jogo, ou então, não sei, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar nesta escolha desta tática e isso tem que ser resolvido. Não sei muito bem como. Ou encontram-se ali a meio caminho, ou alguém tem que ceder. E eu agora perguntar ao Pedro, porque foi falado já até no Twitter e aqui no chat ainda não reparei, mas foi falado, mais uma expulsão do Ruben Semedo. Paulo Oliveira tinha feito uma exibição agradável no último jogo. Achas que o JJ devia ter mantido o Paulo Oliveira? Até pelo número de golos que estamos a sofrer este ano. Se formos analisar quase, se calhar estatisticamente e até factualmente aquilo que aconteceu nos últimos tempos, fazia todo sentido manter o Paulo Oliveira. O Ruben Semedo foi expulso por segundo amarelo, deveria ter sido por vermelho direto. Aquilo é uma entrada completamente desnecessária, sem sentido. E se há a zona que estamos a falhar, como é o caso na zona central, e se o Douglas praticamente ficou nesta fase afastada depois do problema do que falhou na Taça da Liga em Setúbal, Paulo Oliveira devia ter, provavelmente, ter sido titular. Aliás, fazia sentido. Não sei se há ali algum problema com o Jesus e com o Paulo Oliveira, porque são poucas as vezes em que ele apostou nele. E o Rubens, não sendo já a primeira vez que faz isto, nem a segunda, fazia-lhe muito bem, se calhar passar pelo banco. Em relação aos golos sofridos, o Sporting, em termos de golos sofridos fora de casa, leva 10 golos sofridos e 10 marcados. Temos 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Somos a quarta melhor equipa a jogar fora, portanto, a quarta. Zé, era isto que estavas ao bocado a equacionar, a que querias falar, seria realmente sobre esta má performance fora de casa, que tem sido realmente 10 golos sofridos. Temos o dobro do Benfica. e mais 7 com o Porto, por exemplo. Eu acho que a má performance defensiva não é apenas em casa, tem sido a marca deste ano, e era um bocado a isso que eu me referia em contraste com o ano passado. E pelo diagnóstico que tentei fazer e daquilo que tenho visto, eu identificaria esse problema, que é a equipa está muito mais desorganizada quando perde a bola. Isso complica essa mesma reação à perda, porque os jogadores normalmente estão fora do sítio onde a bola vai ser jogada, onde a bola vai passar a ser jogada. Isto era uma coisa que o ano passado era a nossa força. Nós ganhamos muitos jogos, alguns deles mesmo até por margens mínimas, mas dávamos um alarde da força que tínhamos, mesmo às vezes até falhando muitos golos, porque eu acho que em relação ao nosso principal rival, é um pormenor que nós não tivemos o ano passado, que foi a mesma eficácia, mas construíamos muito, muito jogo ofensivo. E muito desse jogo ofensivo vinha da forma como nós conseguíamos conquistar muito rapidamente a bola, e quando a perdíamos estávamos muito mais perto e muito mais perto uns dos outros, muito mais perto da bola e muito mais organizados para a conquistar imediatamente. Em relação ao outro aspecto que não José, deixa-me só perguntar-te uma coisa, agora faço de João. Mas eu concordo com o que tu dizes, temos aqui um problema com a defesa, mas é a mesma defesa do ano passado e, portanto, o problema não está na defesa só. Não, isto, eu estou a falar de um problema coletivo de organização da primeira linha, tirando a defesa, ali no meio campo, onde nós tínhamos muito trabalho de defensivo, este ano não acontece. Tu tens momentos em que os adversários entram pelo meio campo sem É isso que eu estou a dizer. Estamos a defender mal na primeira linha. Completamente, completamente. Não, eu acho que nós estamos a defender. Ou não defender, neste caso. Quer dizer, nós estamos a defender mal em todas as linhas. Em todo o campo. Exatamente. Tem que ser feito por toda a gente, pode ser só pelas defesas. Exatamente. Se deixarmos os quatro defesas lá atrás só para defender e o resto da equipa fica cá à frente a tocar viola, não é bem isso que se está a passar, mas é uma situação semelhante. Eu, em relação a isso, eu identifico um problema que falamos no jogo anterior. Nós, quando perdemos a bola, ficamos muito vulneráveis, quer pelas laterais, quer mesmo pelo centro do terreno. Isso faz com que possamos sofrer golos, estamos sempre muito mais perto de voltar a sofrer golos do que de poder conquistar a bola e marcá-los. Em termos de organização ofensiva, isso explica muito porque é que estamos a marcar também muito menos golos que o ano passado e com isso a conseguir menos bons resultados. Tem a ver com um problema que, quanto a mim, parece-me que tem sido um erro que estamos a pagar muito caro, que é a insistência no Alan Ruiz. O Alan Ruiz, tecnicamente, parece ser um jogador evoluído, parece ser um jogador esclarecido. O problema é que ele executa muito, executa bem, mas precisa de espaço. E esse espaço não existe no nosso futebol. No nosso futebol, a execução e o pensamento têm que andar quase ao mesmo nível. Porquê que o Alan Ruiz brilhou no jogo anterior, na primeira parte, e se eclipsou na segunda parte, e neste jogo desapareceu completamente? Porque na primeira parte, no jogo anterior com o Feirense, ele beneficiou de espaço, ele tinha ali muito espaço na zona entre nas costas dos médios e dos defesas do Feirense. Quando esse espaço desapareceu, que foi na segunda parte, o Alan Ruiz desapareceu. Desta vez, em Chaves, ele não teve esse espaço e desapareceu completamente. E agora vou dizer aqui uma heresia que provavelmente vou ser fuzilado a seguir. Mas vejam com atenção o que foi a participação do André na segunda parte e o que significou a entrada dele, e já tinha dito do Ruiz, na criação de desequilíbrios, sobretudo da parte do André. O André fez duas assistências, falhou um golo, é certo, mas a bola também não foi bem endossada e dá a impressão que ele não é muito feliz a finalizar. O André, André não pode ter oportunidades de baliza aberta. Não, mas desta vez eu não considerei que fosse uma boa oportunidade. Mas estás a referir então que se calhar à aposta de 8 milhões em Alan Ruiz, mais o irmão, não é? Também veio o irmão, foi uma aposta arriscada. Estás a fazer candidatura. É arriscada são todas as apostas. Porque quando contratas um jogador, seja por 1 milhão ou por 5 milhões, não há nada que te garanta que ele vá a vingar. No caso concreto, quando apostas 8 milhões num jogador, ele tem que produzir muito mais do que aquilo que está a produzir. Isso parece-me que é inegável. E veja-se o que está a acontecer com o Vaso Doce, que custou mais de 2 milhões, e o que está a acontecer com o Alan Ruiz. Uma equipa, um clube como o Sporting, inevitavelmente, não pode gastar tanto dinheiro com um jogador que oferece tantas... que não participa tanto no sucesso da equipa. E isso é indiscutível. E nós não podemos, independentemente das qualidades técnicas dos jogadores, no futebol não se pode criar uma espécie de um aquário com um ambiente ideal para ele vingar. E ele tem que saber criar esse espaço, tem que saber criar as suas próprias oportunidades. E eu, com toda a sinceridade, a insistência no Alan Ruiz até o momento só se justifica pelo preço que ele custou. E o Jesus, que certamente foi ele que se atravessou, quer provar a todo custo que o jogador vale a aposta. Mas até agora... José, deixa-me chamar aqui à Marta essa questão. Deixa-me só terminar, que eu termino muito rapidamente. E nós tínhamos outras possibilidades, quer ao nível da... que era ao nível da nossa escola, podíamos pensar, por exemplo, no Paulense, como tínhamos e temos, quer o Campbell, quer o próprio André, que não é um jogador que está habituado a jogar ali, mas já demonstrou ser muito mais participativo e oferecer-se muito mais ao jogo do que o próprio Alan Ruiz. Esta coisa de ter muitos atributos técnicos e depois... não os fazer vingar, a mim não me diz nada, sinceramente. Marta, qual é a tua opinião sobre o Alan Ruiz? E depois outra questão é se nós deveríamos fazer regressar alguns dos nossos jovens, se tens algum preferido, por exemplo. Quanto ao Alan Ruiz, não sei, ele não é muito, ele é muito irregular, é como o Zé estava a dizer. Foi-nos vendido com muitos atributos, não é? Mas não, também não, eu também ainda não consegui ver, sei lá, tirando uma ou outra jogada em Alvalade em que ele se destacou, não se vê assim que justifique esses atributos todos, não é? Isto muito genericamente, eu também não sei analisar propriamente com muitos detalhes técnicos, mas daquilo que vejo realmente... não sei, ele tinha que justificar um bocadinho mais. E sobre os emprestados que nós temos, dos jovens, conhece algum? Chamarias de volta algum? Os emprestados, eu nunca sei muito bem quais é que estão emprestados, quais é que estão, já foram embora ou não, mas pronto, vou tentar aqui, não sei se o Podente, ajudar, Marta. Não sei se o Podente poderia já voltar, não sei se, por um lado acho que ele tem vontade, não é? Mas não sei se não lhe faz mal ficar mais, não sei se não lhe faz bem ficar mais uns meses no Moreirense, porque ele também tem, parece-me um bocadinho imaturo em algumas coisas e pode, mal não faz, não é? Ficar mais um tempo fora. Depois o Yuri, não sei qual é a situação dele, mas também gostava que ele está na Boa voltasse. Vista, está na Boa Vista emprestado. Sim, mas está emprestado, não é? Eu gostava que ele voltasse, porque, pronto, também é um extremo e não, acho que não, nunca são demais. E neste caso não temos assim tantos que ele não pudesse ter lugar. Depois os Geraldos, não é? O Geraldos, mas o Francisco. Exatamente. É um craque Talvez sim. que tem estado Exato. com excelentes É dar exibições em no destaque, não é? Moreirense. Exatamente, sabe? Emprestado também no Moreirense seria aqui Eu, uma opção. um pequeno à parte, e convido toda a gente a ver a ler a entrevista que ele deu ao site Mais Futebol, o Geraldes, porque ele revela algumas coisas que são fundamentais num jogador, que é inteligência, e depois tem outra coisa que é que para nós é-nos muito cara, que é o amor ao clube e o amor à camisola. Desculpa, sim, essa Marta, entrevista é... Não, mas é verdade, tens razão, essa entrevista é ótima e eu acho que nós estamos a precisar de jogadores assim, porque acho que isto depois está a ficar um ambiente um bocadinho pesado e as pessoas estão a ficar, já começaram esta época a desanimar, não é? Porque, não sei, ingenuamente, pelo menos aconteceu-me a mim e algumas pessoas com quem falo, achámos que era a continuação da época passada. E depois cada época é uma época, não é? E claramente esta não está nada a ser a continuação da época passada. E depois, jogo a jogo, por exemplo, eu acho sintomático que neste jogo com o Chaves, aquela conversa dos árbitros que tem sido constante, assistir aos jogos e tudo, de repente não se ouve, não é? Eu acho que é sintomático, quer dizer, toda a gente percebeu que neste jogo não foi por aí, não é por aí, não há por onde pegar, foi uma questão de atitude. Com certeza algumas coisas correram mal, mas em momentos como este é importante. Pode parecer para inglês ver essa conversa do clube e tudo, mas eu acho que é importante, e isso é que fala às pessoas nestas alturas. E ver um miúdo viver assim o Sporting, não é? E dizer que vive o Sporting e tudo, E com qualidade, não é? e com qualidade ainda por cima, acho que é sempre animador. Pedro, estavas em Chaves, viste aquele Sim. lado esquerdo com o Bruno César e o Campbell, portanto, tu recordaste obviamente Vila do Conte. O que é que achas do lado esquerdo? Já aqui fomos falando, mas realmente acho que tivemos a prova dos nove que aqueles dois não podem jogar juntos. Não. Não podemos, não sei se vamos resolver esse problema ou não. Sinceramente, não sei, não sei de que é que estão à espera, não sei eu. Nesta altura são tantas as dúvidas que isso é preocupante. Quer dizer, nós semana a semana, após semana, continuamos a falar disso. Não podíamos estar nesta fase do campeonato com tantas dúvidas. No limite deveríamos estar aqui a alinhar alguns pormenores, pequenas falhas, mas não, estamos quase, daqui a um bocado estamos quase aqui a fazer uma nova equipa, que é uma coisa que faz lembrar outros tempos e portanto não dá para compreender. Deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação ao que eu não concordo nada que o Alan Ruiz seja assim esteja a ser tão crucificado. Faz-me lembrar um bocadinho o Theo. Mas depois, passados uns dias, o Theo já fazia falta. Faz-me lembrar o Monteiro, que houve uma altura que marcou 15 ou 20 golos e era o maior. Passados uns dias, depois já se chorava que queria que se pôr dali para fora, e depois toda a gente chorou quando ele foi para a China. E eu acho que o Alan Ruiz provavelmente falta aqui alguma adaptação. E falta que a equipa jogue a bola, porque não está. E eu acho que o Alan Ruiz, eu lembro-me sempre da velha história do Acosta, não é? Que quando chegou também para o Conada fazia, e foi logo massacrado. E portanto eu não concordo nada com o Alan Ruiz. Aliás, o Alan Ruiz está a ser um pouco usado em de campanha eleitoral. Não Pelo estou a valor em dizer, si, não é? não Pela só pelo valor. reputação. Pelo valor, claro, porque é fácil, os 8 milhões e fala-se, Ele está a custasse ser 500 mil, utilizado. se calhar não. Se ele tivesse custado 500 mil, se calhar ninguém falaria Epá, ainda se ele há algum custasse ruído. 500 mil, tu tens isso um em 50, pagaste 300 mil pelo Slimani, não foi? Epá, Oh, Pedro, Pedro, isso mas acontece. isso é Diz. inevitável. Isso é como falar no Pongol Não, não, Zé, e não, do eu não Bittencourt, concordo. quer dizer. O Pongol veio em condições completamente diferentes. O Pongol Mas vem em não, janeiro, eu o não Pongol vem em estou. janeiro, Oh, Pedro, eu não estou a completamente em comparar. jogada de desespero, do Mas género, eu não estou a pá, nós comparar vamos a agora comprar o Pongol que contratação. vem do Atlético, 8 milhões, desespero. Isto não, Mas não aqui é isso, é, não é nós isso, somos os Pedro, não é isso. primeiros a massacrar, nós estamos com. A equipa não está a jogar nada, não há dúvidas, sabemos perfeitamente que é preciso fazer alguma coisa. Mas este massacre a alguns jogadores. E eu acho que aqui o Alan Ruiz está a ser massacrado e até agora ainda não encontramos ninguém para aquela posição, mas ele está a ser massacrado e está a ser usado. Fez um bom jogo antes deste. Fez um bom jogo antes. Um belo jogo. Já dá para perceber que é provavelmente dos bons rematadores que nós temos na equipa. E se calhar ainda não percebeu a melhor forma de o fazer. Futebol é mais do que isso, quer dizer, era isso que eu dizia. Pá, Zé, ele é bom, passaram 3 meses desde que começou o campeonato. É bom tecnicamente. Diz. Sim, força. Não, eu digo, eu não estou a dizer que o jogador é mau. Eu estou a dizer, e repara uma coisa, só duas coisas. Eu quando comparei com o Pongol, não é comparar o valor dos jogadores. Eu estou a comparar a situação do até porque o Pongol marcou um autogolo, foi logo a primeira coisa que ele fez no Sporting. Não estou a comparar valores. Não, o que eu estou a dizer é que é normal, em épocas eleitorais, que se sirvam destes exemplos para depois procurar chamar a atenção. Mas está a ser usado, não tenhas dúvidas. Mas é uma outra coisa completamente diferente. Eu sei. Que é o Alan Ruiz, eu nem discuto o valor do jogador, porque ele já deu indícios de ser um bom jogador tecnicamente. Aquilo que eu digo é que ele não encontrou ainda o espaço, a forma e o espaço para fazer vingar o seu próprio futebol. E eu não sei se o Sporting pode estar à espera que ele encontre isso a jogar quando tem outras, ou tem a obrigação de ter outros jogadores. Mas não tens. Tenho certeza. Mas tu não tens. Tem. Olha, não tens. Eu dou... Dos que tentaste até agora, andas aqui num bingo. Agora vai o 25, a seguir vai o 32 e a seguir vai o 11. A tentar, a ver quem é que funciona melhor atrás do básico. Não é isso, Pedro. Eu estou a dar um exemplo muito concreto e não uma coisa em abstrato. Compara-se a primeira parte do Sporting com o Campbell e com o Alan Ruiz e compara-se a segunda parte do Sporting ontem com a entrada do Ruiz e do André. O André, lá está, o André é um jogador, é uma espécie de patinho feio. Ele não é muito bom a concretizar, mas a segunda parte dele foi muito melhor do que a participação do Alan. Eu já lá ia, eu disse que... Repara uma coisa. O André falhou, de baliza aberta ou baliza meia aberta. Deixa-me só dizer à Marta André, que pode intervir. Pode mas intervir, o André... Se não concordar com isso. O André não esteve mal. Eu termino muito rapidamente. A participação do André na segunda parte, oferecer ao jogo, a criar espaços entre os centrais, entre o central e o lateral, com o apoio também dos outros jogadores que jogavam daquele lado, do lado esquerdo, como o Bruno César e o Ruiz, criaram a oportunidade de golo para o Vaso Doce, que resultou em gol, e ainda mais uma outra oportunidade, que foi uma coisa que o Ruiz não fez. O Ruiz faz isto muitas vezes, é puxar a bola para o pé esquerdo e remata. Isto é muito pouco. Nós, em futebol, isto é quase nada, porque o futebol joga-se coletivamente. E eu, quando estou a dizer isto, não estou a dizer que o jogador que não vale nada. Eu estou a dizer, e a lançar até, mais do que fazer uma afirmação, é lançar uma questão, é se o Sporting pode comprar um jogador por este preço e ficar à espera que ele renda e não apostar noutros jogadores. Eu tenho quase a certeza. Mas onde é que há um mercado onde nós chegamos lá e dizemos, estão aqui 10 milhões, quero um lateral esquerdo e ele ao final de dois jogos está a jogar muito bem. Isso não existe. Tens de pagar um pouco mais para isso. Pois tens. Olha, eu vou dar só um exemplo para terminar. Quanto é que custou o Rafa? Exatamente, o Rafa, 19, 20 anos, algo assim parecido. Ó Pedro, deixa-me só fazer assim, olha o que ele tem jogado. Deixa-me mais, exemplo e não tem sido massacrado. Dei o exemplo do Vaso Doce, que custou pouco mais e nota-se. Vaso Doce custou 10, está bem. A diferença não é muito grande. O Vaso Doce vem de um campeonato europeu, tinha as outras garantias, apesar de tudo, vem de um campeonato que, na adaptação, se calhar, é reconhecidamente por todos. Eu não sou treinador, portanto, não, quando eles chegam ao campo, eu, se eu olhasse para eles, não fazia ideia se um vindo da Europa, mas à partida parece-me que o Basos teria um período de adaptação mais rápido do que o Alan Ruiz. Eu só acho, só para terminar, eu só acho que está-se a massacrar muito o Alan Ruiz, quase já se está a transformar quase como uma espécie de o Brian Ruiz agora como o Brian Ruiz fizeram com... Parece que foi ele que perdeu o campeonato na época passada. E, portanto, e nós somos muito bons a fazer isto. No Sporting gostamos de massacrar, gostamos de mas, destruir Pedro, os jogadores. Deixa-me fazer-te aqui uma questão sobre isso. Que é, e foi falado pelo Diogo aqui no chat, e com uma razão que eu já tinha até escrito sobre isso no Twitter. Que é, por exemplo, raramente vemos o Brian na esquerda e o Alan Ruiz no meio. Portanto, os dois Ruizes de início. Não achas que poderia funcionar bastante melhor? Dá mais equilíbrio à esquerda, dá alguma qualidade de passe também a meio. É que o Jesus nunca aposta nos dois em simultâneo. Respondendo em abstrato, se ele nunca fez isso, às tantas, percebe mais de futebol do que eu, sei lá, poderá haver ali qualquer coisa que eu não esteja a ver. Poderia ser uma solução interessante. Mas é engraçado, não é? É um sim, pormenor interessante. Podia ser, realmente nunca, os dois nunca foi testado. Nunca foi, é um facto. Não sei. Sabes, este é um problema. Que, repara, nós estamos aqui a falar, vê lá, esse é que me preocupa, mais do que, e já falamos disso, nós pensaríamos ter uma equipa diferente nesta altura e não poderíamos estar aqui a falar deste tipo de experiência. Estamos aqui a falar, já estamos a pensar em colocar um na esquerda, outro na direita. Pá, porque isso é que é aqui que o Jorge Jesus não tem falhado. A equipa não está, não, andamos a fazer experiências e... Deixa-me chamar a Marta então. Deixa-me chamar aqui a Marta, porque Marta, és adepta de Jorge Jesus, és fã de Jorge Jesus. Sim, sim. Aprendi, sabes, aprendi a gostar do Jorge Jesus. Ainda ele estava no Benfica e eu fui aprendendo a dar-lhe valor. Quer dizer, eu já o conhecia há muitos anos, não é? Tenho acompanhado a evolução dele desde para aí do Felgueiras. Conhecia como treinador, sim. Desde a altura do Felgueiras, sim. Porque na altura tinha uma amiga que era grande fã do Jorge Jesus, pronto. Não vou dizer o nome dela para não envergonhar, mas então já o conhecia desde aí e fui acompanhando. Mas pronto, nunca, quer dizer, foste sempre acompanhando Jorge Jesus. Sim, sabia mais ou menos onde é que ele andava, não é? Mas, e fui acompanhando a evolução dele, e depois de facto ele destacou-se ali nos 6 anos que esteve no Benfica, claro que era incontornável e impossível não dar por ele, e fui aprendendo a reconhecer-lhe o valor, a desvalorizar um bocadinho o resto, não é? Aquele folclore todo que se faz do português, do não português, mesmo antes dele vir para o Sporting eu já tinha passado à frente disso, porque assim, vê-se muita gente que ainda fala pior que ele, a gozar com a maneira como ele fala, e eu a partir daí comecei a não conseguir dar crédito a isso. Então achas que é o homem certo para o lugar certo? Eu com os treinadores do Sporting estou sempre até ao último dia, estou sempre com eles. Eu não consigo... a não ser que seja assim uma coisa muito catastrófica, como tivemos aí umas épocas, mas geralmente estou até ao fim. Não, para mim é que ele não há motivo para mudar, acho que não passa por aí. Acho é que nós estamos com um jogo um bocadinho chato, se me permite o termo, porque, quer dizer, até eu que sou um bocado distraída e não sou muito de análise tática, consigo perceber que a nossa jogada tipo é guarda-redes, central-lateral, volta para o central, William Adrian, depois vai a Gelson, e depois o Gelson faz tudo o que pode e não pode, mas chega lá à frente e nem sempre consegue. Pronto, mas é um bocadinho isto, não é? E depois é tudo um bocadinho lento a sair, e depois lá está, sobe toda a gente muito, e como o Zé dizia há bocado, depois há um contra-ataque e fica tudo desorientado e há uma confusão. E fica tudo ali aflito. Daí eu achar que há aqui uma adaptação que não está a ser feita ou não está a correr bem. E pronto, acho que é isso é que tem que mudar, essa teima. Não sei se é teima de que lado é que será, mas há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. E em relação a Jorge Jesus, obviamente, é teu preferido. Achas que nós, entrando aqui numa questão que já vai incendiar aqui o nosso chat, achas que o Sporting precisa de um diretor desportivo? Eu seja, não sei se... Para te ajudar um pouco, achas certo. Que foi dado demasiado poder a Jorge Jesus na construção do plantel? Mas eu não sei também se com o perfil dele, se exato. Um diretor desportivo é... O que é que o diretor desportivo no Benfica fez? Nada. Pronto, lá está. Eu acho que ele tem ele é voluntarioso, não é? Portanto, não sei até que ponto é que um diretor desportivo não fica ali anulado. E é mais uma pessoa que lá está e depois, pronto, não tendo a sua função a 100%, nunca se sabe que é que vai sair dali depois, não é? Porque já há muitas pessoas, já há muito ruído, já há muita gente a falar, já há muitas coisas. Não são factos, não é? Não são factos porque nós não estamos lá. Mas já há muita gente a dizer coisas contraditórias, já há barulho a mais. Eu não sei se mais um elemento não é. Porque mal ou bem, da parte do treinador, não vai havendo assim tanta polémica, não é? Ele diz as coisas que tem a dizer e pronto, não contribui muito para este som de fundo todo. E não achas isso também um pouco estranho em JJ? Ele assim no ano passado era um pouco mais, como é que eu posso dizer, emotivo. Parece-me a mim, e agora permite-me a opinião, este ano está assim um bocadinho mais calmo, quer no banco, quer nas conferências. Noto sobretudo no banco. E no banco faz mais confusão. Nas conferências não, nas conferências até prefiro. Mas no banco faz-me alguma confusão ele estar tão quieto muitas vezes porque não era o perfil dele, não é? Não sei, não conheço esse lado dele, não percebo. Não é não percebo, mas que há uma mudança, há uma Marta, diferença. posso colocar uma questão? Claro. Sabes, a sensação que eu tenho quando olho para o Jorge Jesus é que ele está a tentar compreender o que é que se está a passar e como é que vai dar a volta àquilo. Acho que me faz lembrar um bocadinho a cara de Guardiola este fim de semana. Eu acho que o Jorge Jesus está convencido que faz. É que está a fazer tudo bem, mas mesmo quando está a fazer tudo bem, não está a encontrar a saída, digamos assim, para o labirinto em que a equipa está enfiada. Não achas que ele tem um bocado essa cara de como é que eu saio daqui, como é que eu ponho esta equipa a jogar? Pois, lá está, isso prende-se um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer de ele, quer dizer, ele estruturou ali uma. Ele tem uma ideia, não é? E quer adaptar estes jogadores à ideia que ele tem. Eu acho que eles não se estão a adaptar a 100%, ou porque são. Pronto, eles não são propriamente jogadores de topo, eu sei, pelo menos a maior parte. E aquela questão da rapidez voltar para trás. Depois há ali umas dobras que eu acho que nem sequer estavam previstas e eles vão a correr. E lá conseguem, mas é tudo assim muito pobrezinho, mora longe, tudo muito aflito, e provavelmente bate certo com isso. Essa análise que ele está a fazer está ali a ver como o que é que ele vai fazer para eles se adaptarem ao tipo de jogo que ele pensou. Não sei se temos muito tempo para isso, mas ele sabe melhor que eu. Pedro, Sim. é a mesma questão, portanto, até já falamos disso, obviamente, em off. Achas que JJ não bateria com a porta mal fosse, quer dizer, se fosse um diretor desportivo que dissesse sim a tudo, o JJ concordaria. Mas um diretor desportivo em plenos poderes, por assim dizer, se calhar JJ bateria com a porta. Assim, bateria com a porta, nem deixava lá entrar, até porque tem lá o software que trouxe do Benfica, que é muito importante, e portanto não podia entrar lá, que senão ainda roubava aquilo. Não, mas a questão, tu tens aqui logo um problema, é que tens vamos dizer, duas figuras importantes neste momento na estrutura de Sporting que têm egos particulares. Tens o presidente Bruno de Carvalho, muito próximo também dos jogadores, do treinador, muito, muito, muito ali. Não é? Que agora vimos em Chaves, não é? Esta ligação muito próxima. E tens o Jorge Jesus, que obviamente não é à toa que o Otávio estava lá. Foi pedido pelo Jorge Jesus, não interfere muito naquilo que o Jorge Jesus pode decidir ou não. Portanto, aqui o diretor desportivo. É muito complicado chegar agora ali de momento e ficar ali no meio. E como é que eu agora tenho aqui o presidente Bruno Carvalho que tem este estilo, tenho aqui o Jorge Jesus que de certeza que não me vai ouvir, são pessoas com, principalmente o Jorge Jesus, com provas dadas. Portanto, é complicado. Tendo em conta que um diretor desportivo supostamente chegaria e seria pelo scouting, por uma série de coisas, pelo planeamento, pela tática, pelos jogadores, por orçamento. Depois depende muito do tipo de funções que se atribuem a um diretor desportivo. Mas acho muito complicado. Poderia ser interessante se o Bruno de Carvalho, talvez, não perdendo o controlo, e portanto, se numa implementação de um plano a médio prazo ele Eu não quero que ele pode continuar com aquela coisa do adepto e um bocadinho mais próximo, mas distanciar-se um bocadinho. Pá, esta coisa dos jogadores, ele tem que perceber que aquilo são jogadores profissionais. Uns gostarão mais ou menos do Sporting, mas tem que haver ali um distanciamento. Mantendo algum, também não quero o presidente que está na bancada e se rir mesmo quando estamos a perder, como chegamos a ver, não, mas acho ou vai embora, se, ou vai embora sem equipa, não é? Vai embora, sim, sozinho, ou se vai embora, isso, vi muitas vezes o Godinho fazer isso, e portanto também não, mas é uma figura muito complicada, e o que se ouve aí a falar do Geraldo tem algumas dúvidas, o que trabalha neste momento no gabinete de apoio é o nome mais falado. É o nome mais falado. Acho muito estranho, sinceramente. O perfil dele passou por dois clubes como treinador, tem ali algumas... Pronto, mas também não quero estar a falar sem conhecer, mas acho ali uma figura muito estranha. Não sei se terá a capacidade... Por vezes, eu compreendo que o Bruno de Carvalho, se calhar, quer perto de si pessoas de confiança, que faz sentido, mas a certa altura também temos que ter pessoas com muita competência. E, portanto, esta questão do diretor desportivo é muito complexa. E depois temos Jorge Jesus, não é? No Benfica, alguém perguntou pelo diretor desportivo ou pelo Rui Costa fazia. Quer dizer, de vez em quando podiam apertar ninguém ali sabia o Jorge que o Rui Costa Jesus. Fazia. Claro que não. De vez em quando podiam apertá-lo e dizer, apá, não vais agora comprar mais este argentino porque já lá temos 256. Pá. E portanto deste não vais receber comissão, porque já sabemos que Jorge Jesus também é um ainda hoje de manhã falávamos disto em off, e tu estás a recordar disto, é um pacote completo. Tu compras o pacote, o Jorge Jesus, e ele é como quando compras, quando vais à Mel, à Vodafone ou à Nós, pronto, vem a internet, vem o telefone fixo e vem os canais, e o Jorge Jesus é um pouco isso. E portanto mexer nisso não é fácil. Podemos não querer, o presidente pode não querer e decide, olha, a partir da próxima época vamos implementar um plano a 4 anos e vamos introduzir aqui um diretor desportivo e vamos ter aqui este orçamento e tu respondes e com isto... Mas, Pedro, mas assim, e deixa-me colocar-te aqui uma questão, assim, Jorge fica um Jesus pouco vai-se na embora. Mão de Jorge Jesus, não é? Claro, mas assim, Jesus, não, mas o vai... Bruno Carvalho fica um bocado na mão de Jorge Jesus. Claro, mas ó João, quando o Bruno de Carvalho apostou o que apostou no início da época, ficou na mão de quem? Toda a gente está à vista, como é óbvio. Ele apostou, ele chegou ao casino, meteu as fichas todas em Jorge Jesus. É legítimo. Quer dizer, depois da época que fizemos, repara bem, vamos-nos pôr em maio, saída do estádio de Braga, onde tiveram mais de não sei quantas pessoas, onde se bateram palmas aos jogadores, onde se perdeu um título com o máximo número de pontos e o Benfica foi campeão com recorde, seja lá, já não me recordo bem, mas aquilo que nós sabemos, e tu olhas e dizes assim, pá, na próxima época, com as finanças reequilibradas, podemos dar um salto qualitativo em termos financeiros. Pá, ele é o treinador, eu só não concordei, e isso nunca percebi muito bem se foi o negócio do Porto ou não, aquela extensão de contrato, mas isso seria outra questão. Mas, portanto, tens o Jorge Jesus, treinador com cartas dadas, podes melhorar a equipa, perdes ali alguns jogadores importantes, e portanto, ele apostou as fichas todas no Jorge Jesus, está na mão dele, claro que está. Ah, os adeptos agora e os sócios... em março, se não querem isto, se não concordam, há outros projetos, ou são os projetos e decidam por aquilo que entenderem, mas é preciso perceber o contexto, não é agora chegar aqui e portanto vamos despedir toda a gente e vamos embora o J. Eu ainda hoje tarde escrevi sobre isso. Para mim o JJ não é para despedir, as avaliações fazem-se no final da época, é aí que nós fazemos as avaliações, onde percebemos que correu mal. Não me acredito que o JJ vá pelo seu pé, acho isso muito difícil. Está a perceber, portanto, JJ até ao fim, só se fôssemos amigos do Mendes. Se fôssemos amigos do Mendes, pá, o gajo colocava nas Arábias, ainda ganhávamos dinheiro e estava tudo feito. Mas isso não vai acontecer. Ah, e ele está na mão de Jorge Jesus. Está. Arriscou. Ele era o último ano de mandato. Ah, ponham-se no lugar dele. Zé, eu não sei o que é que faria. Deixa-me agora chamar aqui ao Zé, porque vamos entrar aqui numa questão. Mas, não, João, tu podes linkar depois o que estás a pensar agora com esta questão, que é como é que saímos então deste ciclo? Como é que saímos deste ciclo? e que a liga com a questão da polémica deste $1 milhão. Como é que, o que é que achas que se passou realmente no final do jogo e qual é a tua opinião? Olha, se me fosse possível dizer só 50 cêntimos sobre esta questão do diretor desportivo, acho que era muito... Podes dizer €1. €1. Tem a ver com o seguinte. Eu ouvi o que o Pedro disse e concordo em parte, mas é preciso, eu diria o seguinte, todos os presidentes estão na mão do treinador e vice-versa. O presidente é a última autoridade e ele, o que o presidente tem que distinguir ou perceber é o que é um mau momento, uma má época e quando é que o plantel deixa de confiar no treinador. E a partir desse momento é começar a pensar noutra coisa imediatamente. Não digo começar a pensar numa chicotada psicológica no imediato. Mas achas que o plantel já não confia em JJ? Não sei, não sei. Olha, não sei. E assim aproveito e vou finalizar já para passar à pergunta seguinte que me fizeste. Por isso, okay. O diretor desportivo parece-me que só é necessário. Eu entendo que o Sporting deveria ter uma SAD o mais profissionalizada possível sobre todos os aspectos, não apenas no scouting, mas igualmente no aspecto clínico, sobre todos os aspectos, porque o saber hoje em dia tem que ser transversal para haver conhecimento e para haver sucesso. Agora, o presidente ia ficar na mesma, na mão do diretor desportivo se lhe desse plenos poderes. Por isso tem que haver aqui um equilíbrio de poderes que resultem essencialmente em benefício do próprio clube e não tanto em benefício do, pontual do presidente que tem interesses eleitorais este ano ou do este ano ou noutro qualquer, não me estou a referir em concreto, ou do treinador ou até do diretor desportivo que quer fazer carreira e quer ir depois para o Milan e por aí fora. Tem que haver equilíbrio. E eu acho que este ano, acho que é evidente para toda a gente que não houve equilíbrio. Em relação ao que se passou às Chaves, eu vou evitar especular sobre coisas que eu não sei. E não sei... Não, eu só quero a tua opinião, não obviamente, porque ninguém sabe realmente o que é que se passou, só queria a tua opinião generalizada, obviamente. Se... há aqui duas coisas que eu acho que são importantes dizer. Se a entrada do Bruno Carvalho no balneário se deu à revelia do treinador ou enquanto o treinador estava na flash interview, ele agiu mal. Ainda hoje li coisas que diziam que entrou com ele. Pronto, mas eu... Pedro, porque essa é uma dúvida que foi lançada ontem e ninguém sabe. Uns já diziam Pedro, que... Mas isso a mim não me interessa, percebes? Eu não quero... Porque eu não sei, eu estou apenas a dar uma resposta em função das especulações que eu ouvi. Se o presidente entrou na cabine e teve uma atitude intempestiva para com os adeptos, chamando-os à razão naquele momento, ele não escolheu bem o momento. E isso é o que eu posso dizer sobre isto. Agora, o presidente tem a autoridade... E deve exercer a autoridade. Agora, a autoridade deve ser exercida oportunamente, porque senão não é a autoridade. Como é evidente, se os jogadores estão desgastados, eu acredito, provavelmente devo ser o único que acredito nisto, mas eu vejo jogadores como o Adrian, jogadores como o William e outros que podia citar aqui, que devem ter sofrido, tanto como nós, com aquela derrota, porque vamos reparar uma coisa, quando nós dizemos que a equipa não teve atitude, a equipa conseguiu pôr-se a vencer quando já estava menos um, portanto, uma equipa que não tem atitude não ia conseguir fazer isto. Portanto, estas coisas são muito sensíveis, é muito sensível falar nisto, e eu acho que há uma coisa, e isto para terminar um bocadinho o meu raciocínio sobre o que é que aconteceu, nós temos aqui... a falar um bocadinho sobre o que é que se especulou e por aí fora, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que estas situações, não há ninguém que não cometa erros, estas situações têm que ser geridas com pinça, com muito cuidado, porque isto, fazendo um paralelismo, até com o frio que estava em Chaves, Isto é andar sobre gelo muito fino. Perder um balneário numa situação destas, por uma atitude mal pensada, não estou a dizer que foi o que aconteceu, estou apenas a falar de o que são as minhas preocupações. Perder um balneário perante situações destas é perfeitamente possível. E, portanto, nós precisamos, para sair disto, temos que sair da mesma forma como entramos. Ou seja, com o presidente a confiar no treinador, com o treinador a confiar no plantel e com o plantel a confiar no treinador. Isso é indiscutível, porque a partir do momento em que haja fragmentação, em que haja tentativa de salvar a cara, a tentativa de outra coisa qualquer, e essa tentativa seja uma saída individualizada e não coletiva, o Sporting vai perder. E isso realmente é o que me preocupa neste momento. Eu espero, provavelmente falaremos disso mais adiante, que amanhã nós possamos ver. Não, amanhã vai ser um jogo muito importante, porque vai dar para perceber o ambiente. Vamos deixar a previsão do jogo para amanhã, para daqui a pouco, porque eu queria ouvir a opinião da nossa convidada, então, obviamente, da Marta, sobre esta polémica, não é? Queria ver aqui a opinião feminina e de uma Leoa com muita garra. Sobre isto do balneário? Exatamente. Qual é a tua opinião? Devia ter entrado? Não devia ter entrado? Se Bruno Carvalho tem essa autoridade, se podia o ter feito de outra forma? Eu acho que ter tem. A questão aqui é que todos sabemos que o lado adepto do Bruno de Carvalho é como é que eu hei de dizer isto? Pode falar muito... mais alto, achas isso, não é? Sim. E não é só isso, é que é muito intenso, não é? E acho que todos sabemos isso e todos vemos isso. Eu não faço ideia do que é que aconteceu, se de facto ele perdeu a cabeça, se não, mas não, qualquer dos cenários não me seria difícil de imaginar. Perante isso, também não sei se aquela especulação toda de que os jogadores ficaram também perdidos, não sei o quê, isso já acho tudo muito... lá está, tem tudo a ver com aquele ruído todo, qualquer coisa que aconteça dá logo horas de conversa e horas de especulações, e eu acho que nada disso é benéfico para o Sporting, nada, nada. Todas estas... Exatamente. E isso é o que me preocupa mais nestas situações, é assim que vem uma notícia destas cá para fora, pronto, já sei que vão ser horas de conversa, horas de ridicularizar tudo, de especular, de não especular, de pôr em causa presidente, treinador e jogadores, e isso é muito cansativo, começa a ser muito cansativo. Eu evito alimentar muito, uma coisa é dar aqui a minha opinião, não é? Claro, Claro, mas claro. outra Já estás a coisa ser é, ouvida por muita gente, já. sim, outra coisa é alimentarmos esta bola de neve em que estamos há mais de um ano e que eu acho que já não está a ser benéfica em nada, sinceramente. Portanto, Resta-me. Sim. Não sei se já terminaste, Marta. Se na verdade, terminaste. ia só comentar que, de facto, as declarações dos jogadores depois, não é? Dos capitães, não. Era a questão que eu te ia fazer. Ok, pronto. Achei aquilo um bocadinho ambíguo, não é? Por um lado eles falaram, por outro estavam com uma cara de enterro que não se percebe muito bem, não vi ali grande convicção nem para um lado nem para o outro, portanto preferi deixar assim, não sei A o que é que expressão aconteceu. corporal, dizia quase tudo, não é? Pois, exato, eu prefiro que não, acho que prefiro nem saber muito bem o que é que aconteceu, Ah, podes se não dizer, vamos saber Marta. de todo. Mudaram a arma que utilizaram com o Rojo, desta vez mudaram, não era a mesma. Pois. Não, Pedro, já agora a o tua que eu opinião. acho, Só chamar aqui só João muito Pedro. rapidamente, Força, Zé. só muito Não, não. rapidamente, o que eu Sim. acho é que isto foi um erro, não foi uma coisa bem pensada. E começa logo, porque abre caminho a muitas especulações, e começa logo Exato. por uma coisa que é indiscutível. Os jogadores habitualmente não se dão bem perante as câmaras, não são jogadores preparados para falar em frente aos média, ou não estão tão bem preparados e não fazem assim com tanta frequência. E nesse aspecto, depois abre-se o caminho a muitas especulações Mas, e não era Zé, preciso. qual foi? De onde é que começaram as especulações? Porque até agora estamos a falar de especulações, não é? Bom, isso eu não consigo precisar, onde é que começaram as especulações? Eu, ontem e logo após o jogo, eu ouvi dizer muita coisa Não, eu estou dizendo das coisas. na comunicação social. Oh, Pedro, olha, com toda a sinceridade, eu já não leio um jornal, nem Pois. online. Leio coisas ligadas ao futebol, mas aquela coisa do diz que disse, eu deixei porque isto é massacrante e eu não Claro. acredito. Não acredito na maior parte das coisas que vejo ali escritas, e aquilo tem uma função, que é vender papel e vender cliques. E eu gosto de ter Vender uma cliques a relação. toda a força, mas por isso é que eles também Exato. cada vez vendem Oh, menos, não é? Pedro, mas Bem, repara, fomos não sei desta se vocês vez, viram fomos hoje nós com. tarde a CMTV a transmitir o treino em direto com uma bola branca de sniper durante o tempo todo do treino. Eu estava à espera que este disparasse. Eu pensei que o meu filho estava a jogar o Call of Duty a certa altura, e para aquilo isto é assustador. E isto para Caraca, fazer liga. Diz? mas aí a culpa não é nossa, deixámos a CMTV Não, não, transmitir. Era isso. já, não, não é nossa, porque pelos vistos não era possível controlar os acessos ao estádio. Não sei o que é que isso querá dizer, não sei se aquilo foi em Vila Pouca da Guiar. Às Bem, vezes Vila Pouca a da Guiar, coisa penso não que sim. parece como é. Já no, na semana passada estava tudo a mandar vir porque é que as mulheres não jogavam no campo principal e não se transmitia o jogo, e depois foi saber, era porque o campo número 1 de treinos em Alcochete não tinha. Nós somos muito bons logo, é. Entrou, está a transmitir a CMTV. Opá, nós é que deixamos tudo, nós somos os. É sempre a mesma coisa, deixamos fazer. Opá, é pelo menos perceber porque é que isso aconteceu e depois aí sim criticar. O Bruno Carvalho dá uma entrevista ao CMTV, aí podemos criticar. Foi ele que deixou, foi ele que quis ir lá. Agora, estas coisas. Eu só para ligar aqui uma coisa em relação às Chaves. Eu não, como eu disse no início do programa, eu passei com o João Oliveira pela caminhoneta e como estava muito frio, fomos comer e ver Super Bock para ver se aquecíamos. E claramente não estávamos com aquela vontade. Compreendo perfeitamente que as pessoas tenham ido lá e os jogadores são profissionais. E o Bruno de Carvalho foi ao balneário, e estamos aqui a falar de especulação, foi ao balneário e estava lá Nós só o estamos a treinador. falar da especulação de ir ao Sim, balneário, não claro, estamos a comentar estava. que tu Mas uns foste diziam que o solicitado Jorge Jesus nem pela. estava lá, outros nem se sabia. Não interessa, vamos admitir que estava lá o Jorge Jesus, estava lá a equipa toda. E mandou dois ou três coisas que eu agora aqui não vou dizer. É pá, sinceramente, aquilo não são florzinhas de cheiro, pá. Não, não estamos a falar de 22% da população que ganha o salário mínimo. Não, não, não é. São gente que é profissional, que sabe o que é que tem que fazer em casa e, portanto, em casa, em campo, e, portanto, não, pá, ouvir dois ou três impropérios, principalmente como o Jesus já deu exemplo, até quando brincou como é que chamava o Slimani dentro de campo, pá, temos. Não, não vejo ali mal nenhum. Claro que concordo que aquele vídeo ontem das desculpas e do William e do Adrián com todo aquele cenário era desnecessário. Esperava-se, provavelmente, por terça-feira. Aquelas coisas fazem-se quando se ganha. Pá, o rojo esperaste quando assinaste, quando o vendeste. Pá, esperavas, se calhar, uma possível vitória amanhã, que é o que todos dizemos. E, pá, portanto, eu não acho assim tão mal. Acho que não vamos perder balneário nenhum, porque se calhar até aquilo já está um bocado mais. Se calhar está pior do que o que se podia pensar, ou não, não, não sei, não, não costumo lá estar, não, não, não faço ideia, mas eu não acho que dizer dois ou três impropérios aos jogadores profissionais que têm Covid. Epá, quando o Ferguson chutou mandou a chuteira ao Beckham, epá, ninguém, eu não vi assim tanta gente preocupada lá em Inglaterra. Eu sigo muito o Manchester United, a gente sabe que eu gosto muito do Manchester United há 20 e tal anos. Bem, e até vem no livro e são capazes todos de dizer que foi uma atitude de líder e ele soube gerir aquilo. Aqui partimos de uma especulação, ok? Que dizem que soube eu no balneário e que soube eu do outro lado, que os jogadores dos Chaves até vieram cá fora, vê lá. Talvez. Portanto, andamos aqui, vê lá tu, que os jogadores Interromperam o banho. Chaves Ouvi dizer que interromperam o muitos banho, constipados dois deles, voltaram. pá, enfim, aquela coisa toda. Faz-se aqui um folclore. E pronto, e achamos. E porque é o Bruno Carvalho? Porque nós já sabemos que o Bruno Carvalho, desde o dia 1, que não tem credibilidade nenhuma para quase toda a gente. para toda a gente, tirando os sportinguistas, não é? E portanto, porque se fosse outro, se calhar outro presidente, já ninguém ligava, até achavam piada, não sei o quê. Portanto, não acho assim Todos tão nós já fomos mal. chamados E a não há atenção falta de pelo nosso apoio chefe dos e ganhamos adeptos, porque ainda hoje 5 estavam mil euros. 300, amanhã vai estar outra vez lá, mais gente que vai fazer 500 e 600, nem que fizesse 2 quilómetros, porque vão lá estar leões em chaves, e portanto, não acho que isso vá. Os adeptos têm todo o direito no final de fazer mandar aquelas bocas que mandaram. Estou a olhar agora para o chat porque já é a segunda vez que dizem se o Pinto Costa alguma vez ia pedir licença para entrar no balneário. Claro que não, claro que não. E aposto que o Bruno Sim, Carvalho claro. também não fez e nem o Luís Filipe Vieira faria uma coisa dessas porque nenhum presidente do clube alguém O Luís iria. Filipe Vieira nem para entrar no estúdio. Bate à porta, portanto. Exatamente, portanto, o Filipe Vieira invade o estúdio, portanto, invadia, obviamente, um balneário. Portanto, Pedro e João, opa, por amor de Deus, deem melhores exemplos para o Bruno opa, eu Carvalho dou seguir. exemplo, não, dou exemplo, eu sei, José, mas temos que dar Foi um erro exemplos, meu. não, José, temos peço que dar imensa desculpa, foi um exemplos erro meu, nos que mas são não os consegui. atuais presidentes dos dois Claro, claro. principais clubes nacionais. Não estou aqui a fazer comparações como hoje o Nicolau Santos fez num texto muitíssimo mal escrito no Tribuna. Não estou aqui a comparar É que eu não acho o Luís Filipe Vieira nem o Pinto Costa bons exemplos para um presidente Pinto do Costa, tu Sporting, não por achas, amor mas as brasileiras acham. de Deus. Ah, está bem, mas eu não. Eu sei, estou a brincar, mas estamos a Enfim. dar os exemplos de dois presidentes que são os atuais dos outros clubes, não é? Como é óbvio. E portanto, há coisas Ah, que eu posso não dizer só uma coisa em força. relação a Claro, isso Marta, avança. dos assobios e isso, por exemplo, eu percebo que ao pé do autocarro e não sei o quê, as pessoas estão cansadas e estão fartas e na altura a pessoa descarrega ali e não sei. Mas, por exemplo, em Alvalade, eu estranho, porque pronto, eu vou a Alvalade há muitos anos, não é? E noto que o público está a mudar. Eu acho que esta coisa do futebol moderno tem coisas muito giras e temos melhores estádios e temos muitas coisas melhores, mas depois há aqui uma globalização do adepto, se é que se pode dizer assim, e não estou aqui a dizer que há melhores adeptos ou piores adeptos do Sporting, não, se são do Sporting são bons, mas, por exemplo, esta coisa do assobiar quando o resultado é mau e chamá-los quando o resultado é bom, dá situações caricatas, porque no último jogo os jogadores pararam, pura e simplesmente, sem saber muito bem o que é que haviam de fazer, porque da última vez tinham sido assobiados. E então ficaram ali, foram ao meio campo, agradeceram, iam-se embora e a bancada começa toda a chamá-los. E quase tipo, não, têm que vir cá. E lá foram aplaudidos e não sei o quê. Eu também percebo que isto, eu sei que eles são profissionais e isto é o menos no dia deles, não é? É o que menos importa. Mas percebe, isto fica um bocadinho estranho. Eu acho que isto não era tanto assim. Não, eu não assobio o Sporting nem os jogadores do Sporting, mas é uma coisa minha. Percebo que as pessoas Maravilha. tenham que expandir ali as suas frustrações e as suas, mesmo com os resultados e tudo, percebo perfeitamente. Eu não faço isso por uma questão de princípio. Aliás, minto, eu assobiei um jogador do Sporting a minha vida toda, foi o João Vieira Pinto. Conta quem é. Ai, João Pinto. Foi o João Pinto. E porque foi, eu tive uma adolescência complicada com o João Pinto noutros lados, não é? Portanto, ele veio para o Sporting e ainda estava um bocadinho aborrecida com isso. Mas pronto, é uma opção minha. Eu não assobio e não gosto muito que se assobiem os jogadores do Sporting e o Sporting não gosto muito. E noto que isso tem vindo a ser cada vez mais. É cada vez mais. Ou seja, quando se assobia, são cada vez mais pessoas. Isso faz-me alguma confusão. Porque depois gera-se esta coisa de ah, agora ganharam, venham cá que já queremos aplaudir-vos e não sei quê. Não sei, acho que devia Mas, haver ó aqui um meio Marta, termo. os que pedem para aplaudir tipicamente não são os mesmos que assobiam, não é? Exato, Essa, não é? para não ser Porque os mesmos. não Claro. são, Eu não são, ali vejo porque cá na mesma bancada, mas não vão ser os normalmente estamos a falar, Curva Sul, obviamente, pede no final do jogo. Eu acho que devia de estar quase nos nossos estatutos, já que alguns não conseguem perceber isso. É o mínimo que um jogador de futebol pode fazer. Numa deslocação, seja ela onde for, nem que fosse a 5 km ao lado a lado. Acaba o Certo, jogo, seja o resultado qual for, estamos fora de casa, bem se agradecer, pá, não mas é custa isso nada. que eu Mas digo. Isto é uma daquelas coisas que lá devia de estar quase nos estatutos. Pá, acaba o jogo, vem agradecer, pá, seja bom ou mal. Pá, se tiveres que ouvir umas bocas, pá, isto é futebol, isto não é música clássica, não estamos a ver o mezzo, não estamos a ver o arte, não, estamos a ver futebol onde as pessoas utilizam o futebol, obviamente, para libertar alguma das suas frustrações, até profissionais, e portanto, para mim, é básico. Pá, o jogador acaba, vem ali à curva, em Chaves, acaba bem ali àquele canto, ainda por cima Chaves não tem pista de tartan, mas nós estamos quase a 50 metros da baliza. Ah, não gostava nada, vem ali, bate palmas, adeus, até para o ano e até ao próximo jogo e é segue. É o mínimo. Mas esses adeptos não são os que assobiam e que ainda há pouco tempo contra o Feirense, principalmente o Brian Ruiz, que é uma conversa que a mim já me irrita e já não tenho muita paciência para isso. Não são os mesmos. O João agora está-me aqui a recordar que agradeceram em Chaves e vieram um bocadinho longe, é verdade, eu tenho a fotografia. Sim, vieram agradecer. Pronto, este não foi se calhar, mas percebeu-se a ideia. A ideia é: acaba o jogo, tem que vir agradecer, e tem que ser natural. Isto teria que ser mais natural. Não é preciso ter que dizer: ah pá, vão ali agradecer. E tu vês às vezes. Muitas vezes, aliás, o Jorge Jesus a puxar os jogadores. Sim. Isto nem devia ser tema, quer dizer, devia ser uma coisa natural, mas, por exemplo, isto dos assobios com o Braga foi geral. Claro. Foi de todo lado. Eles podem não ser os mesmos, mas foi de todo lado. Sim. E depois com o Feirense. Que já que és uma adepta. Foram merecidos. No final foram merecidos. Claro. Marta, é uma questão que é, costumas ir ao Alvalade. O próprio público está a mudar, portanto, existem mais mulheres no futebol, na bancada, e mais jovens. Consegues ter uma leitura nesse sentido? Ou seja, sentes que existe mais, maior presença feminina atualmente em Alvalade e em termos de jovens? Sim, quer dizer, eu sempre vi mulheres em Alvalade, mas sim, é natural que haja mais agora. Não sei, o futebol também está mais global, não é? Está mais... ou seja, o público... que há uns anos, e isso é fácil de ver, por exemplo, pela final da taça, que eu quando era miúda ia com o meu pai e o meu irmão e um amigo do meu pai, uns amigos do meu pai, íamos sempre às finais da taça, independentemente de ser o Sporting a jogar ou não. E hoje em dia é o que vocês sabem para se conseguir um bilhete, não é? Portanto, nós só vamos mesmo quando é o Sporting e já é uma sorte. Muitas mulheres, e das mais bonitas, reconhecidamente por nós e até pelos adeptos rivais, sabem perfeitamente que Alvalade tem as mulheres mais bonitas como adeptos. Temos uma cota muito, muito grande, não é? Sim, mas noto mais, e noto muitos jovens também, claro, noto muitos miúdos, que é sempre de louvar, porque, enfim, se eu me lembro de poucos campeonatos, eles ainda se lembram de menos, não é? E acho que isso é sempre importante. Mas às vezes leio assim umas coisas um bocadinho tristes, mas quero pensar que é a minoria e que esses não... Do género, eu devia ser de outro clube, eu não devia ser do Sporting, porque os outros é que ganham, mas miúdos já crescidos. Li há pouco tempo no Twitter um miúdo a dizer que devia ser era do Benfica porque estava a ganhar e não estava aqui a sofrer, mas pronto, são coisas que se dizem, não sei. São as chamadas dúvidas de crescimento. Pronto, mas não, falta educação. Se quiser mudar, pode mudar à vontade, também não precisamos que ele tenha dúvidas o resto da vida. Claro. Acho legítimo pensar, agora daí a escrever este tipo de coisa já me custa um bocadinho, porque eu nunca tive, mas também eu nunca tive esse tipo de dúvidas, não é? E talvez eu também não percebo. Eu nunca tive. Não sei o que é isso. Não sei. Estamos aqui da zona do Porto, já te imagina o que é que nós sofremos durante estes 30 anos. Marta, João, não sei se posso colocar uma questão à Marta. Podes avançar, depois vamos avançar para o jogo da manhã de Chaves, para aproveitar aqui os últimos minutos para a visão do jogo de Chaves. Marta, é um facto que nós vemos cada vez mais mulheres no futebol. Eu vi a casa dos meus pais, era em frente a um estádio, e eu via muitas vezes as mulheres a ficarem a fazer tricô e camisolas, agora no inverno, e os maridos iam lá para dentro e elas ficavam lá dentro do carro. Felizmente esse panorama mudou, e mudou a todos os níveis, até mesmo noutros âmbitos sociais. Mas falta ainda alargar um outro aspecto, já se joga a bola, o que eu acho que é uma grande conquista e que é também um sintoma do desenvolvimento de uma sociedade, mas vemos muito poucas mulheres no dirigismo desportivo. Achas que isso vai ser possível? Achas que era possível um dia termos uma presidente ou uma diretora desportiva? Não sei, sinceramente. É, quer dizer, é possível do lado da competência? Claro que sim. Agora, eu acho, e eu conheço uma dirigente desportiva, pelo menos, mas não... Sim, já agora? É do Fofó, não me lembro do apelido dela, mas é a Anabela. Ah, já sei. Não conheço pessoalmente, mas conheço. Não conheço pessoalmente. E é impecável a Anabela. E é uma grande dirigente, certeza. Mas não sei se, ao nível dos, da Primeira Liga, vá, se o mundo está propício a mudar assim tanto. Não devia ser encarado como uma mudança grande, não é? Porque o que interessa são as pessoas e a sua competência. Mas, sinceramente, eu já acho um mundo tão difícil para, entre homens, que, não sei, por exemplo, imaginar o cenário atual e uma mulher na presidência de um dos três grandes, não, não isso sei, não temos, Marta, mas temos, por exemplo, a Rita Matos está como suplente na lista do Bruno Carvalho, se não estou enganado, para o Conselho Diretivo. Temos agora a Eduarda Proença de Carvalho como vice-presidente na lista do Bruno Carvalho também para a mesa da Assembleia Geral. Sim, isso já temos, e acho muito bem, As coisas... E a Rita tem estado sempre com o Bruno de Carvalho de início, não é? Sim, claramente. E vamos ver o que é que o outro candidato vai apresentar, pode ser que também coloque, obviamente, alguma presença feminina, que fará todo sentido. Sim, mas não era isso, nós sempre tivemos. Eu sei. Estamos a falar em cargos mais... Sim, com mais visibilidade e com maior poder de decisão. Eu digo isto porque eu... Ou seja, eu ia passar porque o tempo... Claro. E posso começar para o jogo de terça. Para o jogo de terça, que é uma grande final para nós. Somando todos os fatores que se passaram no jogo anterior, somando os objetivos... É realmente uma final. Qual a tua previsão? A todos os jogos a eliminar, como são os das taças, são finais. Mas este tem uma carga acrescida, concordas? Este tem uma carga psicológica acrescida. Eu acho que também nós deixamos um bocadinho que ela crescesse a este nível, com todos os factos e rumores e estas coisas que se construíram à volta do jogo de amanhã. E o jogo de amanhã vai ter pelo menos uma virtude. Vai permitir perceber como é que está a ligação do plantel e da equipa com o clube, se houve danos. E os jogadores acho que têm que perceber que amanhã é um bom momento para, independentemente do resultado. Porque há uma coisa que nós temos que considerar. O futebol nunca deixará de ser um desporto e um jogo. E um jogo há sempre azar, há sorte. Eu acho que nós fomos também muito penalizados pelo azar no primeiro jogo em Chaves. Porque aquele golo, naquele momento, é irrecuperável. E por isso temos que admitir sempre todos os resultados. Mas mesmo que o resultado não nos esteja favorável, é importante que a equipa deixe uma melhor imagem daquilo que é capaz em termos futebolísticos e aquilo que é capaz em termos coletivos, ou seja, uma equipa solidária em campo, uma equipa que está pronta a deixar tudo em campo para vencer. Eu, por acaso, estou francamente otimista em relação ao resultado final, independentemente do caminho que tenhamos que fazer para lá chegar. Pedro, em relação ao jogo de amanhã, qual seria o teu 11? Ou seja, como é que te projetas o jogo em termos de escolhas? Deste-me agora aqui uma volta. Eu não ia preparado para responder isso. Deixa-me só, antes de ir a essa tua pergunta. Posso dar a minha resposta? Assim. Olha, vai dando a tua resposta enquanto eu penso na minha. É muito rápida. A mesma equipa que começou a segunda parte, com a diferença do Semedo, que não pode jogar. Certo. E neste caso jogaria o Paulo Oliveira e nem mexeria mais. Não punhas então o André? Portanto, sim. Não, punha o André. Ele entrou a meio. Ou seja, com o Brian Ruiz, o Brian na esquerda, André no apoio à base de Oss. No apoio à base de Oss, exatamente. Porque eu acho que a equipa até conseguiu virar a tendência que havia da primeira parte, em que o Chaves conseguia explorar muito bem a contra-ataque. E mantinhas o Bruno César a defesa esquerda? Com o Brian à frente? Eu confio muito no Bruno César. O Bruno César é um dos nossos jogadores mais inteligentes e que percebe melhor o jogo. E quando é assim, estamos sempre bem servidos. Pedro, já estás preparado? Eu provavelmente era o Paulo Oliveira e provavelmente o William Adrián, Campbell, Gelson. O André colocaria no lugar do Bas Dost. No ai, do Bas Dost, desculpem, no apoio. E achei trucidado aqui na internet. Exato. Se mantivesse essa aposta. Tirar o Bas Dost. Mas antes de dizer aqui do 11, a possibilidade do Zé também não me parece mal. Mas deixa-me só dizer uma coisa que não se disse em relação ao jogo do campeonato e também agora na passagem para o jogo da taça. Há que dizer que o Chaves tem feito um bom campeonato. Tem uma bela equipa. E portanto, nós também jogamos, muitas vezes dizemos que os adversários metem os autocarros e não joga nada e aquela coisa, não é o que tem acontecido com o Chaves, não aconteceu connosco, não aconteceu com o Porto, Pedro, nem com o Benfica, Pedro, portanto, nos três. Não achas, não sei se concordas comigo, não achas que nós também fomos um bocado penalizados pela sorte? Aquele lance, quer dizer, aquela coisa. Sim, o lance já dissemos aqui, aquele é, nós temos jogadores que fazem hat-tricks e nunca mais marcam golos na vida. Temos jogadores que estão vendidos no mercado de inverno, mas ainda foram tirar dois pontos à balada, como aquele, já não me lembro o nome dele, do Tondela, que ano passado. Temos emprestados que jogam contra os emprestados que jogavam em marcar, pronto, e que quando era possível. E temos ontem aquele lance, ontem não, no sábado, aquele lance que eu ainda cheguei a ouvir alguns artistas. Vais falar do Patrício? Pá, sim, eu se estivesse a ver, eu por acaso não, acho que não chegava lá, mas apetecia-me mandar um morro na cabeça de alguns lá. Que pá, há coisas, eu aceito a crítica, toda a gente, todos nós somos treinadores de bancada, mas aquela coisa de rapidamente penalizar-se o Patrício e depois não se ver com calma que lance, aquele lance é tudo um conjunto de fatores. Repara, há um primeiro passo assim do jogador do Chaves que poderia desmarcar claramente o jogador que o Coates vai cortar. Cara, por isso é que o Patrício dá dois ou três passos à frente, corta, a bola ainda anda um bom bocado até vir parar aos pés do Fábio Martins, que depois, recebe pronto, à vontade. Depois tirou aquele bolo rei de Natal e pronto, e nós cantamos lá. Pedro, e há outra questão, que é, mesmo que o Patrício estivesse na baliza com aquele remate, dificilmente eu conseguiria. Não, eu tenho a impressão que chegava. Aí já acredito nas capacidades do assim Patrício. Não, aí já acredito nas até capacidades. Porque o Patrício é um guarda-redes alto. Sim, o guarda-redes alto, aquela capacidade. Sim. Vamos o querer tempo ouvir de salto tinha que ser perfeito. E sim, nem mas sempre é quase perfeito. Sim, isso é um bocadinho como o chuta, não é? No estádio toda a gente grita, chuta! Exatamente. Eu às vezes estou a ver o jogo e penso, mas o rapaz não tem espaço, ou não tem ângulo, ou não tem... Mas as pessoas estão com aquela ânsia e pega-se, não é? É contagioso. É chuta toda a gente. E às vezes não dá jeito nenhum chutar dali, mas pronto, é mesmo assim. Para amanhã. Para amanhã, Marta. Para amanhã acho que também é uma oportunidade de vermos se aprendeu alguma coisa, não é? Porque o Chaves certamente aprendeu. E vai ali tentar fazer uma gracinha na taça. E eu acho que podemos jogar com a mesma equipa, não tenho nada contra isso. Acho que, pronto, é afinar ali o que correu menos bem e tentar, tem que se ganhar, a minha é para ganhar, não há hipótese. Qual não é o há marca, feeling, o feeling feminino? Queres adiantar algum resultado ou algo? Eu acredito sempre, eu não sou muito boa para estas coisas, porque eu acredito sempre, seja 1-0, seja 2-0, seja 3-1, eu acredito sempre. Portanto, para mim o Sporting vai ganhar. Se calhar nós estamos numa fase de ganhar com uma grande margem, nem muito à vontade, mas também nós todos sabemos que somos de um clube um bocadinho esquizofrénico, portanto, se calhar amanhã a esta hora estamos a falar e até foi um grande jogo e mudou tudo outra vez, portanto. É verdade, está tudo... Tudo satisfeito, jogadores satisfeitos, adeptos satisfeitos, treinador satisfeito e presidente satisfeito. Marta, muito obrigado pela presença. Obrigada. Será sempre bem-vinda, até porque foste a primeira convidada e já te tinha entrevistado via Twitter. Obrigado ao Zé e ao Pedro, obviamente. Queria agradecer a todos que nos ouviram. Um especial agradecimento aqui, nossa parte, e o Zé e o Pedro concordam, para o André Lucas, que fez o nosso logotipo e o nosso vídeo promocional. Muito obrigado. Eu já tive a oportunidade de lhe agradecer. Muito obrigado. Através de um tweet, mas agora que me dás a oportunidade, gostava... Da oportunidade, ele, vocês podem agradecer. Se ele nos estiver a ouvir, dizer que eu já era um grande admirador do trabalho dele. E agora não só sou admirador, como fico-lhe a dever este trabalho fantástico, que levou a fazer um comentário entre nós, que é, há muitos programas de televisão que não têm genéricos tão bonitos. E isso é um resto que é um... Deixa-me só aqui adiantar o que o Diogo Lousada escreveu, que eu acho fantástico, que é o Lucas é o Gelson do design. Achei e foi um gesto muito altruísta, porque nós nem pedimos nada e ele ofereceu-se o que é fantástico, porque não foi um gesto muito bom de um grande sportinguista que tem feito coisas fantásticas e fez um excelente trabalho com esta, com a promo, com o vídeo de promo e com o logotipo, e obviamente aqui um agradecimento público a ele. O Leão Rampante diz que foi ele que foi pedir, e acho que sim, que houve ali uma interação. Então peço desculpa. Eu acho que é justo dizer isto. Nós vamos ouvir falar, de certeza, do nome do Lucas mais vezes. Eu já tenho mencionado o Lucas ao Sporting, porque realmente um estágio ali... É ligado ao Sporting ou não? Sporting era brutal. É isso. Só para terminar, teremos obviamente o próximo convidado na próxima semana. Em princípio será Pedro Madeira Rodrigues, portanto estamos à espera da confirmação oficial. Ele vem ao programa, vamos ver se a data realmente é no dia que nós desejamos, que será o dia 23, segunda-feira, e também posso assegurar que teremos outra convidada feminina brevemente aqui no Sporting 160, e vão gostar certamente dessa próxima convidada. João, e também dizer, já agora, acho que não há problema nenhum, sim. Porque nós temos feito esse trabalho, nós estamos, convidamos o Pedro Madeira Rodrigues, como convidamos também o Bruno de Carvalho, e só ainda não temos uma resposta do Bruno de Carvalho, há que dizê-lo, porque a campanha só começa dia 2 de fevereiro, e só a partir dessa data é que iremos ter uma resposta relativamente ao pedido que foi feito. Neste momento estamos a falar com o diretor de comunicação da candidatura do Bruno Carvalho e portanto temos que esperar, porque já sabe, porque vão começar a questionar porque é que está um, está outro, aqui não há preferências em relação à vinda dos comentadores, pois isso cada um terá as suas preferências em termos eleitorais, mas obviamente estamos a tentar que estejam cá os dois presentes. Os dois, ou mais algum que ou aparecer. Mais algum que aparecer. Podemos eventualmente ir entrevistar o Chaval Severino, ou Barbas, ou qualquer coisa. Não estou a brincar. Pedro e João, e é preciso dizer que devemos também ter, além de no período eleitoral ser normal entrevistar os candidatos, desde que eles se disponham a isso, vamos ter em carteira também outras surpresas muito interessantes. Sim. Que eu acho de várias modalidades. Várias modalidades, pessoas com muita experiência. Há aqui dois convidados que estão praticamente apalavrados e que eu acho que vão ser muito interessantes do ponto de vista daquilo que nos podem trazer sobre aportar valor acrescentado em termos futebolísticos. Acho que vai ser muito interessante. Vamos ver. Cá estaremos para fazer melhor, não é? Obrigado a todos por mais um Sporting 160. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado, em todo lado do mundo. E mais uma vez, obrigado, Marta. Boa noite. Obrigada. Até para a próxima. Continuando. Obrigado. Obrigado. Boa noite.